Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras da Rádio Brasil Atual. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui com as minhas amigas cúmplices de parceria do Núcleo, Fafi Prado e Nata Nilma. Dê um salve aí, gente. Salve! Salve! E também aqui com Ana Helena Passos, pós-doutoranda no programa interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, Diversitas USP, pesquisa Relações Raciais, Estudos Críticos da Branquitude, Estudos de Gênero e Educação Étnico-Racial, atualmente é cofundadora do Instituto Ela Criações Educativas. Hoje aqui para conversar com a gente sobre algo espetacular que é compreender a branquitude como prática de poder e configuração de uma identidade branca expressa nas experiências educativo-pedagógicas da educação é o que nos faz abrir hoje essa roda de conversa para falar sobre a branquitude e a educação. Esse é o nosso tema de hoje. Como falar sobre branquitude e educação? Os estudos sobre a branquitude, a identidade racial atribuída às pessoas brancas, levantam o desafio de ampliar o foco das investigações acerca das relações raciais na educação, apontando a existência de outras possibilidades, entre elas, a problemática da identidade racial branca na reeducação das relações étnico-raciais. Ana Helena, como tem avançado esses estudos e como que essa branquitude, hoje dentro da nossa sociedade, nesse território chamado Brasil, tem se responsabilizado por essa educação, né, de hegemonicamente branca, onde invade as subjetividades, tanto nas questões pedagógicas quanto em tudo dentro dessa sociedade? Bem, olá a todas e todos e todes. Queria agradecer ao Núcleo o convite, fico muito, muito, muito feliz, adoro conversar. É uma pergunta complexa, bem complexa, e eu vou tentar fazer uma reflexão um pouco maior, porque eu acho que a gente tem três questões importantes para serem pensadas. Então, uma é a questão da estrutura, que aí caminha para a próxima, que é o jurídico, que de uma certa forma é uma resposta à estrutura, e outra é a questão do indivíduo, então vou pensar um pouco nessa esfera da estrutura indivíduo, e a questão do indivíduo, ela transborda para a questão da construção da identidade e empatia. Então, como é que a gente pensa isso? Com relação à estrutura e jurídico, né? Estrutura barra jurídico. Então, algumas instituições se colocam confortáveis porque, numa política de reparação, criaram uma lei iconográfica, né? Uma lei fundamental para a reconstrução das relações raciais. Eu acho que ela é, sim. Eu acho que essa lei é extremamente importante. Eu sou uma branca, né, antirracismo, me coloco assim, nessa relação em movimento, em processo, em construção, mas uma branca antirracista que luta pela implementação da Lei 10.639. Então, porque eu não desmereço a questão jurídica, porque a gente vive num Estado republicano, numa democracia, né? E aí eu acho que a lei, ela é importante para impulsionar o fazer transformador institucional. E aí a gente esbarra com a característica fundante da branquitude, que é essa... Quando a gente vai pensar em fundamental, em embrionário, em primeiro momento, aí a gente tem que pensar que... Por que a lei não funciona? Por várias questões. Mas a primeira questão é que ela... A primeira questão, engraçado, ela vem uma crítica ao que eu acabei de falar. Mas por ela nascer num Estado democrático republicano, ela nasce dentro de princípios fundantes de um mundo ocidental que pleiteia a ideia de igualdade e liberdade, que é uma falácia. Uhum. Então, quando eu faço essa crítica, é claro que eu faço a crítica à própria branquitude em tudo, em diversas leis, mas a gente está focado nessa lei. Então, por que eu digo isso? Porque acho que responde um pouco essa inquietação de como é que essa questão na escola, a instituição não consegue responder à altura da possível transformação que a lei traz, porque a escola está fundada nessa ideia de princípios republicanos ocidentais. Então, esse é um primeiro ponto. Então, aí, nesse primeiro ponto, como é que a gente pensa estratégias de burlar isso, né? Ou de fazer isso acontecer? E pelas frestas, exatamente. Como é que a gente faz isso? A gente trabalha a crítica à branquitude a partir de uma crítica a esses princípios. Então, enquanto professora e professor, a gente não vai mais trabalhar, somos todos iguais, vamos dar as mãos, porque somos todos iguais. Não somos. Vamos assumir uma agenda da diferença. Nesse ponto, certo, vamos assumir uma agenda da diferença. E aí algumas pessoas podem dizer, ah, Ana, mas as escolas já assumem, está lá no, né, no PPC, também não sei te dizer como é, no projeto político pedagógico, está lá no Fazer, o MEC já cobra isso há um tempão, a gente já tem livro sobre diversidade, a gente já trabalha diferenças. Mas aí vem a crítica. Se trabalha a diferença a partir da perspectiva antirracista, tem que ver isso. Porque essa diferença que não critica um elemento fundante dos princípios de igualdade, que é a superioridade e a inferioridade, ela não vai nos levar muito longe na transformação. A gente tem que pensar políticas de diferença a partir de uma luta antirracista e antixenofóbica, para pensar a questão de indígena, né? Porque, às vezes, quando a gente fala... Eu acredito que, quando a gente fala antirracista, a gente está englobando negros e indígenas. Mas a gente pode também pensar antixenofobismo, né? Para mais além de como pensar todas essas estruturas e pensar nesse sistema colonial, que também implica aí uma série de questões, entendeu? Introjetadas no nosso corpo, né? Nosso pensamento, no nosso imaginário, né? Enfim. Isso é um ponto que é, inclusive, a proposta da decolonialidade, né? de um currículo decolonial, que eu acho que tem que vir junto a essa crítica aos princípios fundantes do mundo ocidental. Isso tem que estar junto. Na hora que você pensa, repensa isso, você tem que trazer uma proposta. Aí a proposta transformadora está na decolonialidade, está na decolonialidade do currículo, está em repensar os corpos. E aí eu fico pensando que esse momento de repensar os corpos aqui um pouco responde à inquietação da Fafi, que é... que vai para o campo do indivíduo. Porque até então a gente estava pensando aqui o campo da estrutura. No campo do indivíduo, quando a gente pensa que o racismo afeta, afeta o afeto, a gente tem que trazer, que a gente falou no primeiro bloco, a questão da responsabilidade e a questão da empatia. Que eu acho que é essa questão que a Fafi traz. Assim, a gente faz uma crítica à branquitude, mas a gente tem aí diversas formas de ser antirracista. E aí, como é que a gente realmente se coloca enquanto reconstrução de um corpo branco? Uhum. Né? Aí vem um desafio muito, muito, muito complexo. Porque aí tem que trazer a subjetividade, que é aquilo que eu estava falando no começo. Quando a gente pensa indivíduo e aí pensa identidade. Aí a gente tem que pensar a subjetividade. Porque falar de crítica à branquitude institucionalmente não vai transformar a subjetividade. O que é a subjetividade? É esse letramento racial branco que as crianças recebem em casa para se comportar enquanto sujeito social branco. O que significa se comportar enquanto sujeito social branco? Significa o pai lá na mesa jantando com a criança e falar assim, você tem que fazer porque você tem que ser o melhor, porque você vai ganhar um melhor emprego, porque isso vai ser seu mérito. Isso é uma característica de branquitude que vai inserir diretamente na subjetividade da criança branca, né? Então, os estudos críticos da branquitude, ele tem que ir para além dessa perspectiva da crítica à estrutura. Ele tem que ser orgânico. Ele tem que ser orgânico. Ele tem que entrar na reformulação do corpo dos sujeitos brancos também. Entende? Maravilhoso, concorda em gênero, número e grau, porque assim, ao mesmo tempo que tem essa escola fazedores de brancos, porque é uma escola fazedores de brancos, o quanto isso afeta o corpo preto, né? Exato. porque ele já vem com o corpo, né? Ele já vem. Enfim, o quanto isso afeta, por exemplo, os pancadões, o quanto isso afeta, por exemplo, a cultura negra, no sentido dos terreiros, no sentido do funk, no sentido do hip hop, no sentido. O quanto a gente acaba sendo marginalizado, porque, de alguma maneira, isso ainda grita dentro desse plano colonial, né? De afetação dos corpos. Exato. Não, perfeito. Por exemplo. Porque isso precisa, essa questão que a gente, esse elemento que a gente tem que encontrar, esse vírus, para usar a palavra do momento, para falar a palavra do momento, esse vírus, e achar essa solução para essa. Porque, na realidade, o grupo social branco só consegue alimentar os seus elementos de subjetividade, suas características de construção de subjetividade, se ela inventar via medo esse corpo negro. Uhum. Só vai existir branco em suposta hierarquia, em suposta superioridade, se o tempo todo for alimentado uma ideia de negro. Uhum. Então, é isso que tem que ser combatido. É esse entrelace errado, desde do primeiro momento que se entrelaça com cordas de superioridade e inferioridade. E aí se inventa corpos. E se inventa lugares para corpos. E se inventa fé. Exato. Eu estava lendo um conto, vale muito a pena, até a Toni Morrison faz uma crítica a esse conto, é um conto da década de 60, de uma americana chamada Flannery O'Connor. Não sei se estou falando certo, mas enfim. O conto se chama O Negro Artificial. E a história é a história de um avô branco. Não vou dar spoiler, né? Vamos ver se. Não sei se se encontra na internet. É uma coletânea de contos da década de 50, 60 nos Estados Unidos. Então, falo isso para pautar historicamente. A gente está falando de um momento grande de apartheid, né? E aí, esse avô branco, ele mora no mundo rural. E ele quer ensinar um pouco a vida da cidade para o neto, porque a mãe do menino morreu e ele cuida desse neto que tem 10 anos. Eles moram no mundo rural. E aí, o avô decide pegar o trem para conhecer a cidade. Mas está, ele diz, isso não é uma coisa que está nas entrelinhas que a gente entende do conto, não, é dito mesmo, que ele quer conhecer a cidade porque ele quer mostrar para o neto quem são os negros, para o neto aprender quem é negro, para aprender como se comportar em relação aos negros. Então, o que é a denúncia da Alcona? Né, que é, inclusive, os contos são muito ácidos, são contos de denúncia da branquitude americana. Ela mostra esse elemento de construção, de educação branca. Uhum. Eu achei isso, achei esse conto fantástico, porque eu falei, gente, é isso, sabe? A gente está falando o tempo todo de uma reeducação antirracista, a gente está falando de uma educação na diversidade via lei 10.639, mas enquanto estudiosa crítica branquitude, cada um tem um papel nessa transformação, né? Mas enquanto estudiosa crítica branquitude, eu fiquei pensando, a gente tem que começar a encontrar os elementos fundantes da construção da educação branca. Não é só ficar falando, ah, porque no currículo a gente estuda Europa. Eu estou falando de subjetividade. Exatamente. Eu estou falando daquele pai que diz, você tem que ser o melhor, você tem que não dê o seu lanche, né? Respondendo, não dê o seu lanche porque o lanche é seu, ou seja, está construindo individualismo branco, porque o individualismo é branco. Uma meritocracia. Exato, porque o individualismo é branco. Porque quando você faz lá de continente africano, você está falando de Ubuntu. Né? Então é isso, assim. Uma educação branca não é só você aprender Europa, não é só o currículo da ênfase na Europa, não é só a gente achar que literatura universal é Machado de Assis, quando Machado de Assis era branco. Né? Porque agora, inclusive, então não existe literatura universal. Porque Machado de Assis não é branco. Entende? Então, esses elementos, sabe? Quando um pai diz, um pai, uma mãe, um avô, um criador da criança, né, uma criadora da criança, diz, você tem que ler os clássicos. O que é clássicos? O que é clássicos? Clássico para quem? Exato, clássico para quem? Então, é assim que se cria uma criança branca. E aí eu acho que Tô pensando aqui, a primeira pergunta lá no primeiro bloco, quando você fala isso, a gente veio aqui falar sobre educação e branquitude. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a gente. Vou tentando responder e tentando criar uma costura. Mas aí eu fiquei pensando agora isso, assim, sabe? Eu acho que fica aí uma dica para quem vai seguir. Eu sou super a favor, toda vez que eu falo, gente, a gente tem que fazer, tem que ter mais gente estudando branquitude, tem que ter mais gente estudando branquitude. E de todas as formas, em todos os campos, porque a gente tem que começar

cordas. É a voz que ecoa no tambor. Chega junto e vem cá, você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Ei, não deixe calar a nossa voz, oh. Não deixe calar a nossa voz, oh. Não deixe calar a nossa voz, não. Dos nossos, cada vez que o nosso cai, nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai, nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai, nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espada cheia do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espada cheia do gueto, niga. Peito aberto, espada cheia do gueto, niga. Relógio para, no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi dandara, odara, odara. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração. Ser preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, hein? Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola, mas eu vou te contar agora. Eu disse: cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse: cota não é esmola. Cota não é esmola. Não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. A voz que ecoa do tambor. Chega junto e vem cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Acabamos de ouvir Cota Não É Esmola, de Bia Ferreira. Bia Ferreira, que tem 26 anos, vive da sua música há 10 anos e se define como artivista. Recentemente estourou com canções como Cota Não É Esmola, Diga Não e Não Precisa Ser Amélia. A potência de sua voz e o conteúdo de suas letras é um soco no estômago de qualquer um. Gente, quem tiver a oportunidade, dá lá um, meu, vai no YouTube, procura. Essa mulher é espetacular, é demais. Além de ser linda, uma voz belíssima, músicas espetaculares, enfim, vale a pena. Diáspora. Salve, salve, queridos da Rádio Brasil Atual. Aqui é a Suelen Ribeiro, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E esse recado é porque a gente precisa da sua contribuição para dar continuidade a esse terreiro de discussões aqui no Diáspora, cor da nossa cultura em encontros e redes. Nós estamos com a campanha aberta no Quicante. Você pode contribuir com o valor que puder. O endereço é abre.ai/Quicante. E a gente agradece muito e dá continuidade a essas doses de garrafadas e bulimento sobre as nossas culturas negras e periféricas. Bem, continuando aqui os nossos bulimentos, como diria minha avó, né? Nata tá aqui ansiosa me pedindo a palavra, eu vou passar para ela e é isso aí. Bom, quero colocar aqui, depois de todo o mimimi, né, que tem, inclusive em relação às crianças, né, aquela coisa que não só colocar o meu lanche é melhor, mas de tomar, né, porque a branquitude tem esse lance de tomar o que é melhor, né. E aí, eu fiquei pensando um pouco, dentro que você contou a história, eu lembrei de mais duas coisas de estudos mesmo, né. Tem um livro que chama Palmares, né, que ele conta a história de Palmares por uma, enfim, muito bonito, né, de forma de quadrinhos, né. E tem um momento que ele mostra, assim, quando no caso, né, o homem da Casa Grande, o homem branco, ele tá ali torturando, né, o homem negro, e ele traz o seu filho branco para estar assistindo e também já fazendo com que ele reproduza isso, né? Olha, quando você crescer, você vai ter que tomar, já vai aprendendo, porque assim que você, quando eu morrer a qualquer momento, você vai assumir esse lugar. É muito legal essa parte, assim, né? De pensar a branquitude ainda nesse. É legal, mas é trágico, né? Vamos pôr assim, né? No sentido da lógica, né? Só para colocar, pontuar, né? No sentido de, tipo, agora você vai assumir o meu lugar, né? E já ensinando aquela criança branca como ela tem que se comportar e continuar torturando. E aí, pensando um pouco aqui das minhas histórias, que eu vim pesquisando sobre a ditadura, né, militar, tem um trecho de um livro chamado Preso de Tiradentes, que o livro abre contando a história do Alípio Freire. E ele estava ali, um homem branco, claro, mas ele estava ali no aparelho sendo torturado. E aí você tinha, naquela época, um recrutamento também de jovens. E aí ele coloca assim, ele fala que quando ele olhou aquele menino, ele viu como se fosse o filho dele, que era um menino branco, 17 anos, numa sala de tortura, com um coronel falando, olha, eu vou bater agora, é a sua vez de torturar ele e dar choque. E aí ele falava assim, olha a lavagem cerebral, porque eu olhei nos olhos dele e vi que ele não queria fazer isso comigo, mas se ele não fizesse isso comigo, ele também ia ser torturado e ia colocado no mesmo lugar. Para salvar a sua pele, ele acabou fazendo a sua lavagem cerebral e reproduzindo e se tornando um torturador. Ou seja, ele também fala, relata, né, e tem muito isso, até fala arrepiando, né, em vários registros que você vai ver da ditadura, eles também, né, os torturadores, chegam a um ponto que eles ficam psicopata mesmo, de torturar e fazer mal para aquelas pessoas por prazer. E aí existe também um recorte, né, que é conforme a gente ia fazendo, que é do gênero, da raça, que existiam e existe ainda, não vamos desconsiderar ainda, dentro de um treinamento militar, e que isso também está no cerne da nossa cultura, os tipos de tratamentos, como a gente faz, como a gente tortura essas pessoas. Então, estou pondo aqui que é uma coisa de extremo, mas que você vê cotidiano, né, no xingamento, no tratamento cultural, né, da gente assistir filmes dentro de casa, porque agora a gente vai ficar mais em quarentena, né, então a gente vai começar a ver filmes americanos, exaltando o tipo de torturas, né? Desde dos desenhos infantis. Então, tudo tá ainda dentro dessa lógica, né, de dominar o outro, né? Uhum. Sim, sim. Eu pensei algumas coisas aqui que até combina com as nossas inquietações do racismo afeto-afeto também. Uma primeira coisa é que, nos estudos de decolonialidade, tem um dos autores, que me fugiu o nome agora, Maldonado Torres, que é um dos autores da decolonialidade, junto ali com o Grosso Foguel, o Minolo. E ele vem da filosofia e ele vai questionar o processo de colonialidade, que é um pouco isso que a gente estava, desde o processo da construção do pensamento ocidental e da ideia de humano mesmo. E é bem interessante porque ele fala assim, a Europa se constitui ontologicamente na ideia do penso, logo existo. E aí ele acrescenta, os estudos de decolonialidade, ele até cita um outro autor que não me recordo, mas depois a gente pode trocar textos e tal, ele fala, não é só penso, logo existo, é penso, logo domino. Então, se você pensar isso ontologicamente, a gente vai fazer uma linha de soltura de nós que vai chegar nesse processo da ditadura, que vai chegar na criança da escola que toma a merenda. Uhum. Porque penso, logo domino. Sim. Então, esse desatar nó, ele é muito, muito, muito complexo e ele passa por esse... Para mim, quando eu te vi falando, né, quando eu te vi e te escutei, né, eu fiquei pensando isso, que dentro dessa epistemologia, dentro dessa ontologia de existência, o penso, logo domino é caracterizado por uma constituição quase que genética de violência. Então, a violência está no ser genético, genético-cultural, né? Não biológico, genético-cultural. Até, inclusive, para a gente pensar no processo de transformação disso. E aí, olha que, sendo mais esquizofrênico, sendo mais complexo ainda, né, para piorar isso tudo, né, dentro disso, no caso Brasil, e outros casos de plantação também, outros casos de colonização de plantation, né, mas trazendo para o Brasil, olha quanto é mais complexo. Essa criança que está do lado do pai, vendo essa violência e assistindo essa violência como tendo que reproduzir, essa criança foi amamentada no peito de uma ama de leite negra. Então, essa criança constitui um certo afeto por essa mulher cuidadora, um afeto hierarquizado, claro. E aí, logo depois, ela tem que ser inserida na cabeça, depois desse afeto hierarquizado, que para ela, enquanto criança, ainda não vê, né? A gente está olhando e está dizendo que é hierarquizado, mas ela não vê, então fica tudo muito confuso. Ela ama realmente aquela ama de leite, né, para criança. Mas aí, imediatamente, quando ela vai saindo do processo de criança, vai entrando para uma criança um pouco mais velha, ela olha um outro corpo negro que ela vai ter que violentar. Então, somos uma sociedade doente. Somos uma sociedade doente. Porque ontologicamente, para configurar penso, logo domino, eu tenho que me alimentar de uma semente genética, cultural de violência. E o meu afeto está vindo aí, todo misturado a isso. Então, eu acho que como se chega a uma solução, não sei, mas como se desata esses nós, nesse sentido da gente ir desatando a empatia do processo de violência, os afetos. E eu acho que é exatamente nisso, na morte e renascimento. Esse renascimento tem que, de alguma forma, sei lá como, desatrelar dessa violência. E eu penso que desatrelar dessa violência é olhar para as relações de superioridade e inferioridade, da ficção. Porque para mim é uma ficção, né? Igual a Astrid Hall. É uma ficção. É uma ficção. Mas ela tem força de verdade. É uma ficção que tem força de verdade. Então, a gente tem que olhar para a superioridade e inferioridade, encarar, olhar mesmo, pegar assim, olhar e dizer assim, a ideia de superioridade e inferioridade é uma ficção. Como é que a gente faz isso? Olhando. Sabe quando a gente olha para um... aí vou trazer aí elementos de sujeitos brancos racistas, né? Quando você está numa situação de enfrentar um sujeito branco antirracista, branco racista, você olhar e falar assim, meu amigo, minha amiga, você não é nada. Uhum. Sabe? Que é esse, e como é que se consegue isso? Consegue isso reconfigurando identidades positivadas negras. Aí a gente volta àquela coisa da lei, a gente volta a uma reelaboração de identidade mesmo, de identidade nacional. Então, quanto mais... Entende que é tudo meio, que é tudo meio junto, né? Tudo interligado. Enquanto você tem uma população negra assumindo identidades positivas, encarando essa ficção, assumindo que é uma ficção, essa superioridade, você vai ter muitos brancos morrendo de medo de perder seus lugares. Uhum. Aí você tem os contra-ataques, né? A negação das leis, a negação do processo, os golpes de direitas, os extremismos, os fundamentalismos. Mas você também vai ter corpos se transformando. Também vai ter corpos se transformando. E aí você vai lá para o front e vai ver quem está do seu lado ou não, né? Bacana. Faz. Eu acho muito bacana, porque está me fazendo lembrar aqui uma coisa do Luiz Rufino. Nosso crush. Que é a Pedagogia das Encruzilhadas, que ele diz uma coisa, aliás, eu não sei se é bem no livro que ele disse, ou se foi numa conferência dele que eu assisti, enfim, que ele diz que a branquitude tem uma questão em elaborar os traumas. Tem uma dificuldade, não. É uma dificuldade e um medo de mergulhar profundamente nos traumas. Porque eu atrelo muito essa questão da morte e do renascimento, porque a partir do momento em que eu não tenho medo em olhar com responsabilidade para as dores causadas dentro desse sistema a corpos negros, a mulheres negras, a crianças negras, é só a partir daí que eu posso conseguir, quando eu olho com profundidade para isso, é que eu posso reelaborar a partir disso. E eu acho que é a partir do momento que eu olho as dores, é que eu vou olhar nessa chave do renascimento da não violência. Porque vai doer, né? Dói. Então, como é que é estar? Porque eu percebo muito isso dentro dos corpos indígenas e dos corpos negros, essa reelaboração. Porque é preciso que a gente reelabore o tempo inteiro o processo de dores. Senão, eu não consigo ter autoestima para estar aqui, inclusive, bulinando com três mulheres brancas que estou, e sendo ali no olho, no tete a tete. Então, o tempo inteiro, eu estou reelaborando esses ataques, essas violências em mim. Mas ainda é preciso que haja uma disposição das pessoas brancas, da branquitude, em olhar, em elaborar as dores que elas causam. Suas próprias dores e as dores que ela causa no outro. Bem, a gente está caminhando para o finalmente. Enfim, Ana, eu gostaria que você deixasse para a gente referências, livros, né, que a gente pudesse se bulinar um pouco mais, buscar mais, ler mais, enfim. Ah, odeio o fim. Ainda bem que eu penso que o fim é um recomeço. Então, eu tô com um aqui, que é o que eu tô, na realidade, com ele nesse momento, por isso que eu vou indicar ele. Porque tem milhões de coisas que eu poderia indicar. Ele é muito novo, eu queria indicar ele porque ele é muito novo, e assim, eu tô bem nesse momento, assim, finalizando ele hoje, que é um livro de uma nigeriana que mora na Inglaterra. O nome dela é Reni Edo Lodje. O livro é organizado pela Editora Letramento, é super, super novo. Se entrar no Instagram da Editora Letramento, dá para comprar e já chegou em algumas livrarias. E a história é bem interessante, porque ela é jornalista. O que eu gosto desse livro? Porque, assim, primeiro eu falo que ele não fala da realidade brasileira. Mas eu gosto disso, porque eu caminho aí tentando entender a branquitude mundialmente, porque a branquitude se repete, ela traz as suas características locais, mas ela é global. E ela é global porque ela é fundante dos princípios, lembra de novo. Eu estou insistindo muito nisso, porque isso é o que me pega hoje. Hoje é o que me pega, assim, realmente é pensar que a branquitude é essa questão de pensar os próprios princípios fundantes do mundo ocidental. Então, ela vai falar da Inglaterra, né? Ela vai falar da questão britânica. Então, ela é jornalista, escreve para vários jornais super famosos, para o The Magazine, para vários jornais. E aí, ela um dia passou por uma situação de racismo, ficou pé da vida, sabe? Porque tem uns dias que você passa e fala, vou enfrentar. Tem uns dias que você passa e fala, vá! Né? E aí, ela fez um post no Facebook com esse nome. Porque eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça. E aí escreveu um monte de coisa, sempre nessa pegada de ficar reproduzindo o título do post, né? Eu não converso com pessoas brancas sobre raça por causa disso, porque eu não aguento mais isso, enfim, né? No começo do livro ela vai relatando, ela traz o post. E aí teve uma enxurrada de respostas, e dentro dessas enxurradas de respostas, muitas brancas e brancos dizendo, não, por favor, não pare de falar comigo, eu preciso entender isso. E, de fato, é óbvio que ela não queria parar de falar com as pessoas brancas. Mas ela olhou para isso e disse, nossa, a gente tem que começar a olhar a nossa questão racial britânica. Porque eu vi aqui o quanto isso bulinou, né, com as pessoas. E aí ela resolve escrever o livro. E ela começa a cascavulhar a questão da construção da branquitude britânica. E uma coisa muito interessante que ela fala, que eu achei fantástico no processo de fazer uma crítica à colonialidade, é que os britânicos não olhavam para a sua branquitude porque eles não se viam como responsáveis do processo de colonização. Porque a colonização estava acontecendo lá na colônia. Né? E aí, lá na colônia, eles têm que resolver essa questão aí dos encontros coloniais de poder. Eu, aqui, com todas as minhas empresas, né, com todas as minhas que depois se tornam multinacionais para poder alimentar o neoliberalismo, mas com todos os meus domínios de família, de nome, de sobrenome, eu não tenho nada a ver com isso. Né? E aí ela vai revelando, ela vai denunciando como é que a branquitude britânica foi operando nessa coisa de isso não é comigo. Isso, ali é uma situação de comércio. E aquele processo é da colônia lá. Eles que têm que resolver as questões dele, porque para mim isso é um comércio. E de repente eu fiquei rico com esse comércio. Sei lá como eu fiquei rico. E aí ela vai... É muito interessante, assim. É bem interessante. E aí depois ela vai trazendo coisas mais atuais, assim, da branquitude contemporânea, britânica. Interessante, que diz muito o comportamento da branquitude, né? Exato. Que até hoje, eu não tenho. Se coloca neutra, não tem responsável, como se a questão racial fosse uma coisa só um problema do negro, né? de novo nesse lugar aí de se colocar neutro. Quanto que nós brancos colocamos vários pilares para se apoiar e defender esse argumento e essas políticas, né? Uhum. É milenar, na verdade. Eu não sei nem se falar assim, porque a gente fala, data aqui do Brasil a partir de 1500, mas na verdade é milenar o negócio, né? E assim, é necessário não só romper, né? Eu acho que é destruir mesmo, né? Entrar em colapso geral e não sair para as trincheiras, como a gente falou, né? Mas assim, buscar uma nova era com outra perspectiva mesmo, né? De tirar essa ideia mesmo da branquitude, né? De baixar a bola, né? Não sei, não tem nem palavra para dizer, né? Tô enrolando aqui já, mas não tem palavra para dizer e dimensionar o que nós brancos causamos, né? E quanto que, por mais que a gente discuta aqui, também estava aqui refletindo, né? E aí é difícil até dizer, mas é real. Quanto que, mesmo falando, discutindo sobre branquitude, sobre racismo, a gente ainda vai estar caindo no racismo, né? Exato. Uhum. Entendeu? Exato. A gente parece que fica num lugar cíclico, uhum, de estar discutindo a branquitude, mas, assim, ainda somos, porque a gente está ainda no privilégio. Sim. Por mais que a gente está aqui em várias questões, bulinando, etc., a gente ainda está num privilégio de poder discutir. Exato. Né? E ainda temos estruturas para se apoiar aos nossos traumas, né? De ter, de alguma maneira, aí uma rede de apoio. Exato. Queria só soltar uma... Não é brincadeira, mas enfim, só fiquei aqui pensando uma coisa para não sair do contexto do vírus, né? E aí eu fiquei pensando, como é que a gente elimina o vírus da branquitude? Isso. Primeiro, não lave as mãos. Seja responsável. Assuma para você a sua responsabilidade. Não lave as mãos e acho que não é com você, né? Se coce, se desconforte. Né? Exato, se coce, se desconforte, saia do seu lugar. Olhe, entenda que logo ali você vai ter privilégio, mas questione esse privilégio quando você puder. Tem alguns lugares que não dá para questionar, mas tem alguns lugares que dá para questionar mesmo, que dá para você pensar políticas e ações afirmativas, que dá para você dizer esse aqui, esse lugar eu não assumo porque esse lugar não é para mim, esse lugar eu assumo do lado como parceira. Então, faça isso. E não se unta de álcool gel, porque você vai criar uma camada falsa no seu corpo. Libere o seu corpo para sofrer tensão e para sentir as dores do trauma de tecido feito numa construção de ancestralidade colonial. Então, essa é a dica para o vírus da branquitude. Ana, não pode esquecer que mesmo você não apresentando sintomas, você pode estar propagando racismo por aí. Adorei. Você poderá estar contaminado, aceite. Ninguém segura a mão de ninguém. E eu, como mulher negra, coloco aí uma atenção para a branquitude, que é: quais são as suas propostas e atos contundentes de uma transformação de uma sociedade justa e igualitária? E por hoje é isso. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo, e nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.